Paulo Salvador, é o 3152, tem informação Zulu para Maceió. 3152, informação Zulu, confere, autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58 até a posição Orago, Oscar, Romeu, Alfa, Golf, Oscar, após direto destino. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119.8 e aciona 5156 no transponto. Maceió 330, Upper Whisky 58, Orago 10, decola esquerda, Puca, Aracaju 198.5156 transponto. Cotejamento correto, confirmando o portão 09? Firmou. Sim, chame pronto, pushback, acionamento, TAM 3152. Muito obrigado, chamando. Oceaner 6310, Recife, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.8 e aciona 5141 no transponder. Depois, gentileza, aguarde para o cotejamento. Na 6310, Cotege. Momento correto, chame pronto, pushback, saneamento, China 6310. Confirmando 103 a bordo? 163 a bordo. 163 a bordo, ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera, torre em 118.95, ajuste 10.14, bom voo. TAM 3858. Imagina, Juliette Alfa no ponto de espera, chamar 3.14, boa noite, quanto vai? Sala Azul 4071. Prossiga. Também está pronto o táxi com o 111 a bordo, 4:15, alterna Galeão. Gente, seguindo o Airbus da companhia da TAM, corrigindo. E no ponto de espera, chama a torre 118.95, ajuste no 0.14, bom voo, Azul 4071, e grato pela colaboração. Gente do ajuste, seguindo o Airbus da TAM, ponto de espera, torre 1295. Obrigado, bom trabalho, até mais. TAM 3662, gente, vai aguardar o Embraer da Azul passar à sua direita via Juliette e após prossegue o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10 como número 3. No ponto de espera transfere a torre 118.95, ajuste 10.14, bom voo. Vai aguardar o Embraer da Azul. 3858, boa noite, estado 3858, para São Paulo, espera pronto. 3858, boa noite, livre ingresso de decolagem, 120 graus, 08. Ali decola, estado 3858. Norte 350, copia? Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, via Upper Zulu 19 até Bangu, Bravo, Alfa, November, Golf, Uniforme, e após modifica o nível para 220 e segue direto até o destino. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, controle em 119, decimal 8 e aciona 5162 no transponder. Mota 14 autorizado, chame táxi, passagem 2224. Torre Salvador, azul 40. Ponto, 4071, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter no zero, azul 4071. Decolada 250, controle Salvador 119.8, bom voo, boa noite. Boa noite, 198, tá 3858. Controle Salvador, boa noite, 3858, tá. Tá 3858, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 370. Só mantém 370, 3858. 60, via Pesulu 17, decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ocito, controle em 119, decimal 8 e aciona 5152 no transponder. Da Gole, transição Ocito, 198, controle 5152 no transponder. Protejamento correto, confirme apenas o portão, 605. Afirmo. Cliente, chame pronto, flashback, acionamento no 05, gol no 405. Tamara. 62 ali, mantém pistão no zero. November Uniforme Golf, contato radar, 68 milhas, nordeste do VR de Salvador, acende identificação, chame quando pronto para descida. November Uniforme Golf vai modificar regras mais adiante ou vai realizar a chegada bom? Espera a torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo, passarela 2224. Universal, falar da chamada 2895, 2224, boa noite, obrigada. Azul 4071, decolada 51, no controle 19, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, ponto bar. 889, tá no 612. 1889, coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da passarela do retaguarda, autorizado para o chame táxi. Aqui é após o Embraer da passarela, está autorizado, chama na táxi do 1889. 3662, livre decolagem, 120 graus, 089. Livre decolagem, está escutando 3662. Prossiga 6748, eu confirmo estabilizado. Estabilizado no localizador, o S76748. Ciente, passando duna no momento, complete aproximação, chame a torre salvadora, no 98-95. 189, o S76748, logo. Boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3662, decolando 4.600 pés em ascensão. TAM 3662, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub e mantenha o nível 370. Sobe conforme nível 370, TAM 3662. Dois dois quatro, livre ingresso de decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 089. Solo Salvador, 8-6-6-2-0-1, boxe 1-1, puxa 10 em Puxa, né, 6201, aguarde para o pushback de treinamento, já temos um Airbus da TAN iniciando no 09, ok? Não me escuta. Tá sim, você aguarda, não se escuta, 8-6-6-2-0-1. Muito boa noite, 76748, passando a M6748, continua a aproximação, vento 120 graus, 089, ajuste no 014, aguarde pista livre. Ajustado no 014, aguarde pista livre, 76748. TOB, guardião 07. 3 a bordo. Tiens. No 889 com 94 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. No 889, táxi autorizado via Juliette Alfa, tá o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 0-14, bom voo. Ok, é via Juliette Alfa. Ponto de espera, vai ser uma torre 1895, gol 1889. 2224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub e mantenha nível 350. Subindo a 350, 2224. Para o táxi, o TAN 3152, 177 a bordo, 1h50, alterna na Caju. 3152, táxi autorizado via Juliette Alfa, tá o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 0-14, bom voo. Obrigado, como está? Juliette Alfa, ponto de espera 2195, 1-14, ajuste, ok? Então 3152. 1-0-14, obrigado, tá? 3152. Pois. Caixa, né? 6201, livre pro estacionamento, chama o táxi. Livre pro estacionamento, chama o táxi, deixa na 6201. Oceano 6303, aciona a identificação, autorizado de chegada bom, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste em Salvador na 014. Boa noite, certificou 4 mil, 1014. Guardião 07, torre 98, decimal 95. 1895, graça. Salva Salvador, web 6743, zona de escuta. WebJet 6748, boa noite, táxi Alfa, reportância, táxi Juliette para ingresso. E Alfa, reportância Juliette, 07 na escuta, doutor? Guardião 07 já na vertical de Itapança. Gente, a intenção é prosseguir para o Grai? Firmo. Aproximação direta autorizada, informe solo, vento 120 graus, 10 mais. Formará solo controlado, Guardião 07. 5, alterna no 2545. Opção 3662, recite agora no 2085, 12545, boa noite. Estou recitando 6152. 52, alinha e mantém pistão no zero. Sinal Graé, Guarinha da Aruça. No 989, decolada 01, no controle 1, 99, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, boa noite. Paulo Chanel, 6201 para o táxi com 8-1 a bordo, alterna 3:35. Gente, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero. Ponto de espera torre 1-1-8 decimal 9-5, ajuste no 0-1-4, bom voo, Chanel 6-2-0-1. Gente, Juliette Alfa, até o ponto de espera 10, quando lá 1-1-8, decimal 9-5, Oceaner 6201. Para pushback, acionamento novo, foram 405. 1405, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Oceaner, a retaguarda, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Airbus da Oceaner, autorizado de maior para táxi, foram 405. acima já no solo? Próxima decolagem. Ano 52, decolada 03, controle 1, 9, 18, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Solitar 3152. Solitar 3152, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 330. 330, tá, 3152. Prossiga 6313. Consegue liberar a velocidade de bombe? A seu critério é o número 1 na aproximação. Prato 6313. Oxana 6310, no 10 autorizado, chama táxi. Salvador, muito boa noite, o Xené 6201, está próximo ao posto de 010, próximo. O Xené 6201 está livre em linha de decolada 10, vento é 1-10 graus, 9 nós, que negar 10, 14. Livre na linha de decolada pista 10, o Xené 6201. Cadê o 604? Gol no 604, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desça via chegada para o nível 050, ajuste no 014. Mari, para o 050, via 1014, vou 604. Passarei do 2224, submanter o nível 350, chame agora centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. Subir ao 350, vai chamar o centro 2685, 2545, 2224, boa noite. No 889, subi mantenha o nível 360, chame agora centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. 251-13325, vou no 889, obrigado, boa noite. Boa noite. Paulo Salvador, Xené 6310, pronto para o táxi, 158 a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. Livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado 10-14, chame pronto para decolagem na frequência da torre 118-95. Juliette Alfa, ponto de espera da terra, colocando para o táxi. Para o táxi, 100 a bordo. 3 horas e 45. 100, 3 e 45, qual a alternativa? Confins. Confins, ok. Vai dar passagem à aeronave da Avianca, taxiando à sua frente, e segui-la como número 2 via Juliette Alfa. No ponto de espera, troca para 118.95 para a decolagem. QNH 1014. Juliette Alfa, da Avianca, 405. 6303, desça para 2000 pés, o ajuste na 094, livre da restrição de altitude em pelo, autorizado LS X Ferreira pistona 0, reporte estabilizado. 6303, tente para 2000, livre da restrição de altitude, informará estabilizado. Uniforme Golf, confirme pronta descida, vai modificar as regras. Uniforme Golf cancela, prossegue visual, agora no ideal de descida. Gente, desce para 1500 pés, o ajuste em Salvador na 094, regra de voo modificada aos 2309, reporte rotatória, vou ir para a rotatória. Gente, vai reportar a rotatória, novembro, Uniforme Golf descendo para 4500 pés. Salvador, boa noite, Azul 4209, informação do Golfo. Azul 4209, acione identificação, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, o ajuste em Salvador na 094. Chegada bom, fica 4000, Novembro Uniforme Golf, desça para 1500 pés. 1500 pés, Novembro Golf. No 52, submantenha o nível 330, chame agora Centro Recife no 26.85, alterna no 25.45. No 52, copiou o controle? Confirme. Chame Centro Recife no 26.85, alterna no 25.45. 25.45, tá. Sonar 6303, intercepta o localizador e está visual com a pista. 6303, passando Duna no momento, completa aproximação, chame a torre no 1-1-8-95. 6303. Boa noite, Sonar 6303, Duna a 3 milhas e meia de distância. 4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4- Ah,